Ciente, Mike Bravo Lima, está livre inicial reboque, porém aguarde no através do portão 04 para prosseguir. A aeronave na Taxiway Alpha irá ingressar no pátio 1 para parqueamento na posição 10. No 49, observe a nave da América sendo rebocada para o pátio 3. Assim que a mesma liberar a entrada do pátio 1, prossegue com cautela Juliette, portão 10. Sim, Matheus, assim que o American passar, rebocado, está liberado Juliette para a posição 10, com cautela, 9149. Prosseguiu o reboque, reporte ao término. Esse mais bravo, prosseguiu o reboque. Comandou América 229, informa no tempo do reboque no Pat 3, posição 1. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia, América 229. Alô Salvador, gol 9272, informação do Vete. Gol 9272, copia Guarulhos 360. Copia 9272. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via upper Zulu 10 até Taubaté. Decolagem pistão 10, curva direita após decolagem, perfil de saída da AEL, Leda, Motiva. Controle 120 decimal 8, acione 5103. Gol 9272, autorizado para Guarulhos, 360, Perzolo 10 até Taubaté, 10 curva à direita, na saída da El e da Mótima, transponder 5103, controle 1208. Gol 9272 correto, reporte pronto para o pushback de acionamento. Gente, boa noite, Mike Bravo Lima. Informação hotel, cruza o 1060. Tan 068, acione identificação, chegada à área autorizada, voando direto Mari, desça para o nível de voo 050, altímetro 0 no 7. 050, 0 no 7 na Mari, possível voar Dunas. Oi, TAP 9068. TAP, hotel 9068, obrigado. Vamos informar pro 0968, que ainda chove, né? Aguarde. 468, informo que Salvador opera com 1.000 pés de teto, 8 km de visibilidade, sem chuva e pista molhada. Obrigado. O operador avisa para 2.000 pés, sem restrições, altímetro no 007, autorizado ao final do procedimento de aliança disponível, sendo zero, sendo estabilizado. Duna 2000, sem restrições no 007, vai informar estabilizado X-ray, da 9068, obrigado. 227 Zóio em táxi, 2 a bordo, 4 em e Galeão. 068, informo que agora Salvador opera visual, sem chuva, pista molhada. Obrigado, 9068. 8295, ajuste no 097, agora um bom voo. No 097, partindo 2892, contra a rádio. 9068. Se há condições de interceptar e completar sinal de procedimento, está autorizado. Afirmativo, voando sim, Brasil 9272, decolar 250, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, bom trabalho. Salvador, voo 9272, boa noite. Voo 9272, boa noite, contato. Se mantém o nível de voo 3, sim. 9272, sobe 360, trevar direto, vida. 2.000 pés autorizados. Obrigado, nós dois. O 9068 confirme estar em condições de tomar que charge. O TAM 9068 afirma. Tem que ser 9068 e reporta estabilizado. Informando. estabilizado, 0906. 0906, completa final do procedimento, chame seu ressalvador no 8.95. 1895, obrigado, boa. Então, 9068, uma boa noite. Afinal, estou no zero. Então, 9068, boa noite. Avistado, check-trem, pouso autorizado, pistão no zero. Vento variável com 2 nós, pista molhada, porém sem chuva sobre o campo. Autorizado, pouso no zero, 9068. Chegou de Salvador, bom dia, gol 9030, posição número 10, sentido ativo, informação, cliente para autorização. O 9068 no Salo 55, libere via Eco, taxina, me escuta via Alfa, Juliette, remota 13, parte principal. Eco Alfa, Juliette 03, alta 3, usa 9068. Apenas confirmando a posição, remota 13, parte principal. Não, remota 13, parte principal, alta 30, o 9068. Da informação de Juliette para autorização Guarulhos. ...9030, bom dia, informação para em curso Kilo, operação visual no momento, 1500 de teto, 8000 de visibilidade, copia Guarulhos no nível 400. Vai checar a informação Kilo, copia. Autorizado para Guarulhos, nível 400. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída da AEL, Leda, Motiva. Intercepta Pêsulo 10 e segue conforme plano de voo. Controle 120 decimal 8, acione 5101. Nível autorizado é o nível 400, vai decolada 10, curva direita da AEL, Leda, Motiva. Depois do uniforme do Lula, 10, conforme. 208 o controle, 5101, transponde para o gol 9030. Gol 9030, correto, portão 10, chama o pronto, espere o acionamento. Camara. 1030, posição número 10, pushback acionamento. Pro 9030, autoridade, chame táxi. Livre, chame pro táxi. Controle, bom dia, Gol 9057, descendo até 150. Controle, Salvador, Gol 9057. Gol 9057, aciona a identificação, cada maior autorizado, veja para o número 050, QNH 1017. 5017. Desce até 5.010, ou 9057, na chegada a mar. Pode voar, Duna? Oi, TAP, 9057. TAP? 9057, copiou o controle. Positivo na Progitap, desce até 5017. Pronto, por táxi, tem 67 a bordo, alternativa com fins, 4 e 10, autonomia. 9030, táxi via parte 1, no táxi Índia, até o ponto de espera pistola 0, no ponto de espera torre 1, no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 7, um bom voo. Parte 1, no Índia, até o ponto de espera, 1895 andular. Obrigado, uma boa noite, 1018 ajuste. Boa noite, confirmando ajuste 1097, 1017. Confirmativo 17. Torre Salvador, bom dia, voo 9030, pronto, ponto de espera, pistão no 0. Voo 9030, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento variável com 3 nós. Livre, alinhar e decolar, pistão no 0, voo 9030. 030, decolada 10, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, tenha um excelente dia, o voo 130. Realmente. Controle, Salvador. Muito bom dia, o voo 930, passa 1400 na sua escuta. 9030, acione identificação, chegada, correção. Contato radar, submantenha ao nível de voo 400, após 2000, voo direto Leda, voo 9030. E após 2000, direto Leda, subindo para o 400, sem pressões, obrigado. Voo 9057, desça para 2000 pés, sem restrições, QNH1097, voo Iduna e reporte estabilizado na final do procedimento ILS X-Ray, pista no zero. QSF 2017, aprovando Duna, Gol 9057. 9030, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterno no 33.95. 125.1, alternando 13395, gol 9030, boa noite. Gol 9057. 9057, completa o final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 198.95. Chama mesmo, boa noite. Torre Salvador, bom dia, gol 9057. 9057, bom dia, avistado, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Informo pista molhada, sem chuva sobre o campo. Ciente, 9057. O 9057, solo os 22, libere via Fox, Texena, me escuta via Alfa, Juliette, portão 10. Ok, posso trote à direita, Alfa, Juliette, permanece, escuta portão 10, segue, o 9057. O 3520, informação em curso agora, Aquilo, Aracaju autorizado no nível 2, 10, conforme plano de voo. Decolagem pistão 10, curva esquerda após decolagem, perfil de saída Puca, Jamo e direto Aracaju. Controle 120, decimal 8, acione 5114. Ciente, autorizado Aracaju, 210, pistão de A10, primeira curva esquerda. Aí da Puca Jamo. Controle 120 decimal 8 e transponder 5114. São 3520 correto. Chame o branco pushback, seu nome. Ok, 3520.